cantarei ao Senhor com alegria no coração. Ele é a minha força, é minha salvação. Lançou no mar o cavalo e seu guerreiro. O Senhor é glorificado, nosso Deus verdadeiro. Ó Senhor, quem é como Tu? Teus feitos são grandes, em Ti eu confio. Teu braço forte, oh, nos faz triunfar. Cantaremos juntos até o sol raiar. Os abismos se fecharam, o inimigo caiu. Com o sopro da tua boca o mar se abriu. Guiaste o teu povo com bondade e amor. Teu santuário, Senhor, é nosso clamor. Ó Senhor, quem é como Tu? Teus feitos são grandes, em Ti eu confio. Teu braço forte, oh, nos faz triunfar. Cantaremos juntos até o sol raiar. Ao monte da luz, em Ti encontramos paz, em Ti somos Jesus. Ó Senhor, quem é como Tu? Teus feitos são grandes, em Ti eu confio. Teu braço forte, oh, nos faz triunfar. Cantaremos juntos até o sol raiar. Cantarei ao Senhor eternamente, em cada lágrima, em cada semente, com coração grato em louvor e adoração. O Senhor é o meu canto, minha salvação. Ó Senhor, quem é como Tu? Teus feitos são grandes, em Ti eu confio. Teu braço forte, oh, nos faz triunfar. Cantaremos juntos até o sol raiar.